Ô, Glória! Que maravilha! Tá bonito? Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus trabalha diferente do homem, Ele sabe agir. Tem nas mãos o controle de tudo aqui. Ele vê muito além do que o homem vê. Ele fez prisioneiro ser governador, fez menino pequeno ser um vencedor. Nas batalhas em que grandes guerreiros estavam com medo, Ele fez moça pobre sentar-se num trono real, pra salvar o seu povo de um homem mau. Ele chamou um leigo pra ser pregador. Escolheu a cidade menor que havia e uma simples jovem chamada Maria, pra nascer o Salvador do mundo numa estrebaria. Deus levanta do futuro o necessitado e assenta no lugar seguro e elevado. Deus escolhe um humilde, mas abate quem é exaltado. Não é verdade? Capacita o pequeno e confunde o grande, faz o fraco ficar forte, cheio de poder. Deus é Deus, Ele não vê o homem como a gente vê. E sabe o que mais? E quando o crente está debaixo da unção de Deus, Ele ora e o milagre vai acontecer. Deus opera na simplicidade com muito poder. Deus trabalha diferente, usa como quer. Só precisa de um coração que tenha fé. Quem se humilha na sua presença, Ele coloca de pé. Ele fez moça pobre sentar-se num trono real, pra salvar o seu povo de um homem mau. Ele chamou um leigo pra ser pregador. Escolheu a cidade menor que havia e uma simples jovem chamada Maria, pra nascer o Salvador do mundo numa estrebaria. Deus levanta do futuro o necessitado e assenta no lugar seguro e elevado. Deus escolhe o humilde, mas abate quem é exaltado. Capacita o pequeno e confunde o grande, faz o fraco ficar forte, cheio de poder. Deus é Deus, Ele não vê o homem como a gente vê. E quando crente, está debaixo da unção de Deus, Ele ora e o milagre vai acontecer. Deus opera na simplicidade com muito poder. Deus trabalha diferente, usa como quer. Só precisa de um coração que tenha fé. Na sua presença, Ele coloca de pé. Na sua presença, Ele coloca de pé. Deus trabalha diferente do homem, Ele sabe agir.